Estou obviamente feliz, porque é mais uma atividade, mais uma modalidade que está a ser potenciada em Tábua, para que os nossos jovens possam praticar e possam praticar desporto, e para além daquilo que já existe e que já é muito. Nós, quando era a idade deles, não tínhamos toda esta oferta que felizmente já temos, não só no desporto, como também na parte da cultura. Como já foi dito, temos apoiado bastante, julgo eu, o BT Tábua, desde o seu nascimento até agora, quer com as instalações, a instalação que tem na vossa sede é numa instalação municipal, enfim, o pavilhão multiuso está sempre à vossa disposição. Já falámos também, o Sr. Vice-Presidente, também já discutimos isso em executivo, nesse novo projeto, nesse desafio, que nessa pressão que há bocado nos fizeram aqui, fora brincadeiras, do novo projeto do XCO, da pista XCO, que é mais uma valência do nosso estádio municipal. Eu diria, sou suspeito do nosso fantástico estádio municipal, com a pista de atletismo que temos inaugurada recentemente, mas será mais uma valência para o nosso estádio municipal, com todas as a valência que tem, com todas as infraestruturas que tem, os balneários, etc. Portanto, estamos aqui, obviamente, sempre prontos para ajudar, porque reconhecemos que a mais-valia que é o BTT e a Associação BT Tábua.